O papá, papá, Serra, Gol, Foxtrot, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Juliette. Ponto de espera, torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Solo 35415, aqui na 75415, aguarde atendimento. Boa tarde, Web 5729. Webjet 5729, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, se mantém o nível 340. 340, 5729, pode ir pro lado da Elda, presente? Vou dar El 5729. Obrigado. Azul 4260, antes da gente. Mantém a posição, Azul. Sente, Azul 4260, na sua posição. Aciona identificação, autorizado, chegada bom, se vê se mantém a 4.000 pés, o ajuste na 0.4. Bom, de 4.000 na 0.4. Campinas, 197, 4 horas, gol 1925, aguarde para o táxi. O Serra Gol Foxtrot, confirme se tem condições de decolar, condição de aguardar a decolagem 737 da Gol à sua esquerda, senhor. Ok, ciente. Então, taxi pela Juliette, mantenha a posição na Alfa e siga o Gol como número 2, ok? Gol no 925, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, ponto de espera torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Afirmo, senhor. O senhor pode taxiar, é o número 1. Serra Gol Foxtrot, seguindo o Gol como número 2, livre, caixão, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, ponto de espera torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Azul 4260, livre táxi, via taxi Juliette até o portão 09. Até o 09, gente. Que frequência livre? Que o Embraer 195 da Azul vai estacionar no portão 09. Caso o senhor deseje, pode coordenar com a equipe de solo, que assim que ele estacionar no 09, o senhor pode iniciar o pushback aí no 08. Gente, após a passagem do Azul, a gente coordena a livre push acional na 75. O Lima Charlie November, após a passagem do Embraer 190 da Azul à frente, pode ingressar a Taxiway Juliette até o ponto de espera da pista no 0. Na ponto de espera, chame torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Afirmativo, Lima Charlie November, o gol 192. Mais uma vez, mais uma vez. Ah, segunda bolha, ok, para eles manterem uma maior separação do senhor aí no ponto de espera? É. Positivo, sem problema. Não poderia estimar no francês, no paciente, certo? Positivo, agora, senhor. Gol no 856, pronto, cópia? Pronto. Gol no 856 está aprovado para Recife, nível 390, pela aerovia Pelisque 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, na saída Tuca com transição Caju. Controle em 1-19-8, transponder 5136, gol 1856. Autorizado Recife 390, curva esquerda, Fusca, Caju, 198 ao controle, 5136, transponder, gol 1856. Confirme transponder, senhor? 5136. Cotejamento correto, ajuste no 013, informação antes em curso, é Romeu, chama para puxa, acionamento, gol 1856. Transformar, 1856. Transformador, gol no 077, portão 62, para o posicionamento. No 077, livre posicionamento, chama o táxi. Transformador, táxi, 077. O TAN 3145, front cópia. Front cópia 3145. 3145 está aprovado Galeão, nível 340. Decola da pista 10 com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Bidev. Onde intercepta a aerovia Upper November 857 e após prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5120, TAN 3145. TAN 3145, autorizado então 340 para o Galeão. Vai de falar também, curva direita, saída da EL, transição Leda, após Leda, boa direto de Deve. O intercepta Upper November 857, conforme o plano de voo apresentado. Controle de saída 119.8, transponder 120, TAN 3145. 3145, atendimento correto, ajuste 104, informação ATIS em curso, Serra Romeu e chama para puxa, acionamento. Livre, puxa, acionamento, chama para o táxi, 3145. Pushback, acionamento, 3145. O Vitor de Juliette, Cairo, mil pés. OB. Pronto, cópia. Vitorino de Juliette, aprovado Cairo, mil pés, decola da 17 com curva direita no corredor visual axé, controle em 119.8, transponder 0160, Vitorino de Juliette. Para realizar o EDF Save Bright, pode descer com referências visuais para 1700 pés após Duna. Confirme visual, 4234. Afirmativo, está com referências visuais, pode completar a descida para 1700 pés para realizar o EDF Save Bright. Autorizado, 4234. Descendo então, 1700 pés, 0434 grande. Controle Papa Romeo, Índia November Alpha, solicita descida para 1000 pés, corredor forte para regressar Salvador. Índia November Alpha, desça para 1000 pés, condições visuais, o ajuste em Salvador no 04, reporte ingressando no Interlagos. 1000 pés, forte para regressar Salvador, sentido o ajuste, reportará ingressando Interlagos, Índia November Alpha. Ciente, o trip 545, só um minuto para a cópia. Está pronto para puxo? Ainda negativo, só para a cópia. Ok, só mais um segundo. Suave, ciente, 1288, 260, boa tarde. 27, alternando Campinas. Acione, aguarde, Mike, é com o tempo. 7, Campinas, confirma a aeronave que modulou. É o Gol 1755. Ciente, Gol no 755, 147, 3 horas e 27, Campinas. Aguarde um minuto para o táxi. O Gol no 755. Aguardando no 755. Papa Edição Lima, Charlie November, força 180 e fique na posição correta do ponto de espera, ok? Para que fique na distância regulamentar para a aeronave que vai decolar. Clono 612, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, ajuste no 04. Mari 060, 04, menos 2. Mike Eco Delta, acione 0107. Torre 1-8-95, boa tarde, bom voo. E aí, Índia, ponto de 1895, certo, muita paz. Gol no 755, siga o 737 à frente, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Eco Noro 2, ponto de espera da 10, 1895, 1975, grato, boa tarde. Papapá, Serra, Golfo, Foxtrot, decola 2-2, controle 1-9, decimal 8. 19-8, grato, botão. Só. Trindilé, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pistola 7. Lima Charlie November, atenta a esteira turbulência da aeronave, decolou à frente, quando pronto tem autorizado a decolagem. Vento 130 graus, 10 graus. 5 está aprovado para Ilhéus, nível 110. Até a posição coral, o ONI cancela e prossegue visual no nível 065 para Ilhéus. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída coral. Controle em 119.8, transponder 0263, trip 5415. Autorizado 110 para Ilhéus, na saída coral, volta pela direita, coral para 065. Controle 119.8, transponder 0263, trip 5415. 5-4 no 5, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento. Família na final, dono 0, baixado e travado. Azul 4-2-3-4, aguarde, enche o do pista no 0 livre, do número para 11, vento 1-3-0 grau, 1-0-2, ajuste o 0 no 4. Aguarde, enche livre, azul 4-2-3-4, ajustado 0 no 4. O papai uniforme Lima Charlie November, decolado aos 2-3, curve agora à esquerda, proa no corredor forte, aguardando transferência para o controle. Charlie November. Lima Charlie November. Decolou aos 2-3, curve agora à esquerda para livrar o eixo da pista, proa do corredor forte, aguarde transferência. Para acionamento táxi, chame torre em 1-8-95, ajuste agora 1-0-4, boa tarde, bom voo. Esquerda, proa do corredor forte, aguarde transferência. Livrando o eixo principal à esquerda, ingressando no corredor forte, aguardando autorização para proa direto para o Dom Duval. Positivo. Azul 4234, tem autorizado o pouso pistola 0, 130 graus, 109. Deu pouso pistola 0, azul 4234. Vitorino de Juliette, decola 24, controle 119.8. 119.8, grato, até a volta, Julie. É. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Ativo 3 mil pés, nos dando 4, mantendo a presente proa, limite ao lote, está 3.10. 1-14-5 Guarulhos, TAN 3145, via Taxi Juliette, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre em 1-8-95, bom voo. Sempre táxi via Juliette, Lima, portada 2-3-5-3-1. Positivo, só confirmando o ajuste no momento no 014, bom voo, senhor. Bom, no 014, sim, obrigado, boa tarde. Mike, para 500 pés, reporte visual com campo. TAN 3567? Muito boa tarde, senhor. Está aprovado para Brasília, nível 340. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída gole, até a posição off-fito. Controle em 119.8, transponder 5137, TAN 3567. Confirmando controle 119.8, ok, senhor? 119.8. Correto, TAN 3567, cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação a diesel em curso é Romeu, chame para dar o pushback e acionamento. Pistola 7, visto que nos lucro. 601, reduza para 2109. 2109, 601. TAN 3190, reduza para 1809. 1809, TAN 3190. 190, desce para 2.000 pés o ajuste no 094, reassuma navegação na proa de duna com 1809, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Ativa 2.000 pés no 094, 1809, na proa de duna, reportado estabilizado, na proa de 090. Papa Uniforme Lima Charlie November, atente ao tráfego do Papa Romeo India November Alpha, Charlie no 50, mantendo 1.000 pés nessa posição de 12 horas, sentido contrário. Afirmativo, Lima Charlie November a 1.000 horas no corredor forte, sentido norte. India November Alpha, atente ao tráfego do Lima Charlie November, um ultra leve, mantendo 1.000 pés no corredor forte, sentido contrário. Do Lima Charlie November. Sentido contrário, vai agora o Índia November Alpha, solicita ingresso com Interlagos a 1.010, está presente. Ciente, reporte rotatório. Ciente, reporte rotatório, Índia November Alpha. Voo no 62, passo 077. 6720, chame a torre 98, decimal 95. 895, 6720. E a proa até 1.000 pés para pós curvar à direita. 198, chama a torre, agora nós vamos flutar até mil. Pode chamar o controle, que aí só irá curvar à direita após cruzar 1.000 pés, que tem com o helicóptero a 500 pés no farol da barra. Ok, grato. Quando 077 decolou aos 28, controle 19.8. Grato, ponto bem. Controle, Luiz, tira o Zulu. Voo 2, atinge 060. Patrulha Salvador, insistindo Zulu. Gol 1612, desça para 3.000 pés o ajuste no 094. 3.000 com 1014 no 602. Mike Delta, informa quando tiver visual com tráfego na final para o pistão 0. Mesmo está agora meia milha, passou meia milha o externo. Ok, após a passagem do tráfego, ele vai cruzar a retaguarda no meio para a final da pistão 7, agilizando a medida possível. Estou com tráfego aproximadamente 2 milhas para Duma. Objeto 6720. Prossiga. Complete aproximação, aguarde formação de pista livre número 1 para pouso. Informa, helicóptero à sua direita irá aproximar sem interferir com este aproximação para cruzamento do eixo da pista 10. Sente, aguardando pistaria. Abaixar, travado. Dois, boa tarde. São 3145, ponto espera pronto, pessoal, o Edna São 3145, boa tarde. Mantenha um ponto espera, aguarde para decolagem. Gol no 601, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 04. 4.014, 601. 190, boa tarde, reporte passando o marcador externo. Portalá, 3190. Objeto 6720, pista livre autorizado, pouso, vento 130 graus, 12 horas. Livre pouso, 6720. Voo no 755, decola 30, controle 119.8. 119.8, até breve. É. Mike Eco Delta, reporte livrando o eixo de aproximação da pista no 0, Delta. Lua atinge 2.500 através de Tapuã, proa de Boa São Paulo. Gente, reporte visual com local de pouso, Chiquilo Zulu. Controle Salvador, muito boa tarde, é o gol 1755, está cruzando 2.000, da El Leda. Gol no 755, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub mantenha o nível 360. Conforme autorizado, sobe nível 360, gol 1755. Passou 4.000, gol no 612. Gol no 612, desce para 2.000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado. 2014, reportará estabilizado, no 602. Gol no 601, no curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, 601. A direita 121, 19. Olivrar ondas, 19, objeto 6720. 3190, complete aproximação, informa aí pista livre, número 1 para pouso, informa o tráfego, agora helicóptero prosseguindo para a final da pista no 7, sem interferir com o eixo de aproximação, e uma aeronave Airbus que irá iniciar a corrida de decolagem. Autorização de pouso, tá? 3190. 3145, pista livre autorizada, decolagem, vento 120 graus, 10 graus. Iniciando, bloqueado a demoragem. Nós, reacima a navegação na proa de Duna, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. 170 nós, 2.000, proa de Duna, 60. Novo. Última esquerda, Índia para 01, objetivo 630. Aqui, Papai Lima, prossiga. A gente vai abandonar o sobrevoo junto com a Costa Azul, retorna a regressa em Salvador. Já. Gente, reporte Pituaçu, mais Papa Lima. Passa Pituaçu, Lima. Lima, Charlie, November, voe direto para a Serra November, Juliette, Delta. E reporte, na, reporte 2.0 milhas afastado de Salvador. Já November Alfa, na toda rotatória visual com o campo. O Sérgio João do Val Carneiro reportará 2.0 milhas de Salvador. Muito obrigado. M143 aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, desse mantém o nível 070, ajuste na 014. Ativo, identificou, 070 na Bonf, ajuste na 014, chama M143. Gol no 601, informo que o tráfego que vai seguir é o Gol 1612, um Boeing 738, está na sua posição agora de 12 horas a 5 milhas. 7 ou 601. Está com aproximadamente 1.60 nós e ground speed, 1.601. Ok, check. 4 horas, bom dia, tá 3, boa tarde, tá 3145, cruza 2.400, dial. São 3145, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 340. 340, conforme autorizado, 3145. Joga o campo. Nono 612, é minha torre, nono 8, decimal 95. 195, boa. Controle, o Mike Papalima tá passando do Pituaçu. Mike Papalima, torre nono 8, decimal 95. 3895. Controle, Papa Romeu, Índia November Alpha, proa da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, torre nono 8, decimal 95. 198, decimal 95, torre, transferência, graça, transmissão da torre em 198, decimal 95. Ajuste no 014, uma boa tarde, bom voo. Grata, visual com web. Tem que lembrar, Juliette, com espera 1895, grata aí, tem um bom dia. Igualmente, ó. Fala, Salvador, boa tarde, tanto 3190, João Alfa agora. Muito boa tarde, tanto 3190, livre táxi, taxi Alfa. Mantenha a posição antes de ingressar na taxi Juliette. Ativo, mantém antes da Juliette, tá 3190. Positivo, mantenendo o litoral, chama final, cabeceira 35. Positivo, só confirmando o vento, é de 120 graus, 109 e o ajuste 1014. Torre, Papa Romeu, Índia November Alpha, vertical da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Reportará final de 3 milhas da cabeceira 17, Índia November Alpha. 395601. Torre Salvador, muito boa. 354 no 5, boa. Mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo. Xené 6143, deixe manter o nível 050. 050, Xené 6143. 601 no contato de aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 120 graus, 109, ajuste no 014. 7 ou 960. Só corrigiu, no 03 agora, que é 1013.9. B13, né? Dia November Alpha, inicie 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da pista no 7. Dia November Alpha. Dia November Alpha, iniciando 360 pela esquerda, reportará reinterceptando a aproximação. Volumen 2, formação tráfego, Charlie 150, final, pista no 7, iniciando espera com curvas à esquerda. Certo, vai ficar atento. Não recebe nada? Negativo. Altitude que mantém, Lima Charlie November. Papa Lima está sobre as dunas do Abaeté. Vai enquadrar final para a cabeceira 3. Afirmativo, pode prosseguir final, cabeceira 35, reporte a baixa altura sobre a cabeceira 35 para prosseguir o táxi. Positivo, reporta sobre a cabeceira 35 para prosseguir o táxi. Afirmativo. Lembra material 2010, verificar. Controle, parador, escuro. Prossiga, o frequência livre. Vou no meu, no 2, no solo 38 para livrar direito, no 21 no decimal 9. Ao livrar 21 no 9. Quilo Romeo Oscar, vou ir para a rotatória com 1.500 pés, reporte rotatória. Condor 076, descendem em 2000 feet, altimeter 1014. Clear to final approach, LSX Hay, runway 10, report dead season localizer. Cabecera 76, 2000, altimeter 1014, clear the standard approach, X-ray, and I call established localizer. Mantém a posição antes da taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette, no menos 2. O tráfego na final curta da 10. Positivo. Ouro 601, tem autorizado pouso, vento no 20 graus, 10 nós. TV pouso ao 601. Mike Papa Lima, avistado o final pista 35, pode prosseguir o táxi a baixa altura, agilizando a medida possível e reportar a pista livre. Vai agilizar o Mike Papa Lima. Índia Novembro A, complete para cabeceira 17. Informo, temos o helicóptero Robson 44, Robson 44 exatamente, que vai prosseguir táxi a baixa altura. Informarei pista livre. No centro, chame agora centro Recife, 125.1, alterna no 33.25. 300 Recife, 125.1, 3305. 13325 é secundária, está na 3145. Então 3894, aciona identificação autorizada de chegada a Mari, deixe manter o nível 050, ajuste no 0 no 3. Kilo Romeo Oscar, chame a torre na noite decimal 95. 2895, Romeo Oscar. Chenei 6143, deixe mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, no 0 no 3, ajustado a Chenei 60. 601, taxi lentamente via taxiway Alpha e mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. O portão destinado para o seu parqueamento está sendo liberado no momento. Sente, vai taxiar lento pela Alpha antes da Juliette, aguardando o portão no 601. Caralho, meu ótimo. Eu vou no 8, vou o ponto de cara pronto, só. Boa, gol no 856 ali, mantém pista no 0. Ali bateram no 0 no 856. Tá na prova, mas não vai. Ele já esconde, viu? Papa e Uniforme Lima Charlie November, confirme aonde fica a manutenção. Lima Charlie November, curso de aeronave experimental, manutenção no aeroporto João do Valcaneiro. Lima Charlie November, prossiga para o aeródromo e faça o check do transponder no mesmo. Reporte visual com local de pouso. Lima Charlie November. Afirmativo, Lima Charlie November reportará visual de pouso, verificará a pane assim que pousar. Obrigado. Condor 076, reestablishing localizer 10. Condor 076, contact sinal, Salvador Tower 118, decimal 95. 118, 95, Condor 076.